Já tratamos da morte em outras oportunidades, mas esse é um tema que nos rodeia, porque ele faz parte da vida e porque todos nós teremos que nos deparar com ela. Para muitos, é uma visão de um futuro longínquo, ainda distante. Para outros, desencantados, chegam até a desejá-la. O fato é que cedo ou tarde ela virá, e nós acreditemos ou não, sobreviveremos a ela. É uma nova etapa. Ao longo do tempo, a humanidade tenta fazer com que esse instante seja tranquilo, sem traumas, que tenha um final feliz. Mas tudo é uma sequência, um encadeamento, em que um acontecimento dá seguimento a um outro, e assim por diante. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A boa morte não pode ser encarada pelo aspecto físico sem dor. Deve ser vista pela noção da consciência serena, da compreensão das leis divinas através de uma vida digna, não temendo o inferno eterno e nem sonhando com o paraíso de delícias. Quando deixamos a vida material para reentrar na vida espiritual, nós levamos como bagagem somente o aprendizado, os vícios e as virtudes, as tendências e os sentimentos, equilibrados ou não. Cada um vai com o que tem. Talvez por isso é que nos cause tanto temor, porque nós sabemos como nós somos, quem nós somos. Os grandes do mundo, quando perguntados o que dizer a um jovem que está começando uma carreira, eles aconselham muitos sacrifícios em nome das conquistas, dedicação quase exclusiva aos seus objetivos de sucesso, porque para o restante tem tempo. As confissões de muitos que se encontram na fronteira da vida com a morte trazem um olhar diferente, com arrependimentos e suspiros, percebendo que viver é verbo no presente. O inevitável não deve nos preocupar. O que devemos buscar é como tornar a caminhada plena, iluminando os nossos passos, dando sentido a cada momento, aceitando o desafio de transformar a si mesmo em alguém melhor. Enfim, preparando o futuro consciente e tranquilo, sabendo que na mala está somente o necessário e imprescindível para a viagem que estamos fazendo. Que Deus Pai nos ilumine e nos abençoe a todos. E que assim seja.